Freezer, contact Madonna Flight to the Republic of Puxa, New York, 3-4. 3-4, 1-3-4. Direita Eco 1209 Azul, 4-7. Gostariam quadro eixo de Alfa 7. Não tem nenhum tráfego setor não, tem só o esquilo da polícia, está lá através de Ituaçu no momento. Pode prosseguir a critério do comandante com o acordo falado de Itapuã. Positivo, então apresente o DC-6 da parte do Marelau, Juan. Oi, para a gente, o Juliette, o metrô de voo visual, é forte Paris. A aula do que? A aula do que o justo na revolução. Mas 7762. Seu estagiário é 4 meio do São Paulo, está errado, chame controle e leve na frequência 120 do final, né? Chame Centro Recife na frequência 126 do sinal 85, alterna 125 do sinal 45. 125, 125, 45. Olha. É uma treina que está de 3 de vocês, se eu achei estabilizada. Tomará, o treino 4. Eu vou treinar 4. Eu vou treinar 4, chama 2 na frequência 1, 8, decimal 9, 5. Tudo bom, eu vou treinar 4, vai passar sempre. Bruno 394, 6 tráfego avistado, pista no zero molhada. Com vertical sem chuva, vamos localizar. Vento no 60 graus, 049, altímetro 021. 21 e foi na média, 394. Qual é a posição? É água. É forte de vista com calor. Eu tenho que fazer isso, vai repassar nas próximas horas, graças ao céu. Gente. Eu vou fazer isso aqui, viu? Eu vou fazer um pouco de gente que vai na frente, na outra, deixa uma aula de malícia. Isso é justo que com 95 graus, professor. Ele cordial, bom dia, papatado, Vitorinha, Júlia. Vitorinha, Juliette, gente do seu trago, pode usar o campo, senão o exército é um pouco prejudicado com a chuva, pode usar o pistão no sede. Sim, senhor, estamos completamente visual aqui no setor, realmente tem uma chuvinha ali na altura do Ceasa. Se possível, tem condições de aprovar a final normal da ONU 7 da presente, livrando 1500. Afirmo, 1500 pela direita, então, autorizado o final da 7 aprovando da presente. Graças, Júlio, livrando 1500 para 1000. Calma. Aí eu? Ah, sério. Mas vamos, velho. Ajuda. É... 9145. Este avião para 2010 autorizado em aviação. É que sou a pista 10 atende a tráfegos, mantendo 500 pés no farol da barra. A posição de 1 hora, 1-2 milhas na elétrica de aproximação. Essa dia de beleza sempre para mais um paciente. Ingressando na base padrão da 17, o Índia Júlio, pela direita. Pela direita, agachou para a rua de Farsa, vento no 40 graus 99, altímetro 021, foi utilizado, Júlio, pista molhada. Livre, 17 graus, Júlio. Quando uma boa azul, 2008, pronto, 0008. Azul 2008, bom dia, atualizado, olhada, igual a pista no zero, vento no 40 graus 109, altímetro 021. Ali decola 1021, pista 10 azul 2008. Contato com a Leandro Colares, sobre a da mão para nível 1, se quiser. Só Alpes e a Momo de 1-5-0, BM-68. Vento no 30 graus, 1-0-9, altitude 2-1, 6-0, molhada, sem chuva na escapão, obrigado. Ele foi, avião 4-5, chegou o trem. Se sair altitude da fase da mão. Obrigado, grata. Sabendo 5-0, sem restrições. Se está aí? Se está perto de onde? Gente, primeira transição da pista sentido 35, gente. Sentido no 7 para 35. Controle do Zulu, está abandonado o centro histórico. Passa aí, Marcos. A gente tem a Zulu só para evitar o cruzamento de 3-1 na Simbra, a 110 reporte, o Zulu é colocado aqui. Sol 00, 219 direita, via táxi e eco. 219 direita, via eco, 219. Essa via para 2010, está utilizada em aliança de terceira pista manjada. Atente a tráfegos, a helicópteros mantendo a vertical do farol da barra. Atente da Itália, a terceira pista manjada. Agora 079 dizendo da chuva, Rimon, faz a prova, Rimon. Frente. 0000 sem identificação do seu eixo HFOM, mete 1 no carinho 050. A gente está em salvador no 021. Já está visual com animal. César Lázaro, chama a sua frequência 118, sistema 95. César Lázaro, obrigado. César Lázaro. César Lázaro, está aí, irmã? Oi, tio, boa noite. Conforme o plano, vou fazer uma OCGL, né, irmã? Só que remete. Reporte após a emitida. Conheceu. São 3-4-8, chame-se 3-5 na frequência 1-1-1-8, decimal 9. Fala, torre, receptor 8-9-5, 3-4-8-6. Oi, Salvador, bom dia, tá? 3-4-8-5. São 3-4-8-5, ajuste no 0-2-1, fechado por sistema 0, vento no 5-0 graus, 1-0 mais. caso, Echo. Chama atenção, após. Então, 3485, solo 09, libera direito, chame só 121, décimo 9. está autorizado o cruzamento do Cerro do Leste, do Paraná? Sim, está autorizado o Cerro do Leste, do Cerro do Leste. Desculpa, Farol Itapuã, muito obrigado. Thank you. estação, dessa vez chegada com mais de fundo para nível 050, ajuste em Salvador na 021. Fica no 0 dentro, no meio 0 grau, 0 9 9. entrando na 10, azul 1750. Você é azul, eco, sensação. Morar com isso, que eu tento ser turbulência de André, da Azul que pousa, piscina 0, atualizando da colarete, piscina 7, vento, a 60 graus, 10 noite. 0. Aqui já tem a turma, a tela leste pode usar a usar a barra, que é a espera do trecho da aproximação. 7, 7 dia, 2 mil, a livre elétrica, 62 da bomba. Atualizado 227 por 0 cruzamento do campo, aguarda a 7 de controle. Atualizado 227 por 0, aguarda o CCR patrulho, na verdade 2. 2048, acendo identificação de que havia chegado a bom mediano para nível 060. A vista é Salvador na 02. está autorizado a 3.000 pés, ajuste ao 021. Está autorizado a IHSX da pista no 07 com o número 2 na aproximação, número 1, a hora de produção de 1 hora, 1-2 milhas, passa 3.500 pés, intensificar a 206, com um grau 738. Atente a tráfego, se mantendo a vertical do paralelo barra, a recuperação a 102 milhas, a pista aproximação. Reporte estabilizado. Autorizado 3.006, autorizado procedimento. Sente que o braço vai reportar estabilizado no final, azul 24060. Controle Salvador, Papa Romeu, November Elf Suíte, que está pronto de buracão. Papa Romeu, November Elf Suíte. Até a regressão do visual, porque não se faz. Mantém de voo visuais. A intenção é manobras altas aqui no setor norte, até 20 milhas, corredor forte. Eu estou na verdade com isso, que é forte e 2 milhas até 7 setores. Matará 20 milhas afastados, 9 milhas. Chame centro Recife na frequência 128 do sinal 35, alterna 123 do sinal 8. Autorizado o pouso, posição 0, vento, número 0 graus, 1, 2, 3. Valeu, eu pouso na 1, 0, 1, 9, 2. 1, 0, 9, 4, chama-se na frequência 1, 2, 6, decimal 8, 5, alterna 1, 2, 5, decimal 4, 5. Visual. Roger, agora eu tenho uma preparação com você, azul e eco. Ele é forte, taco de peço. Golden 04286 para 6060 metros. Golden 04286 para 2007, o ajuste no 021. Autorizado de ADS-6 da pista 0. Atente ao Robson Rod 4 mantendo 110. Aveste caldo para da barra. Não é a preferência de aproximação. Aveste estabilizado. Força estabilizada, autorizado de ADS-6 para 62.000 pés. 21 pode passar a etapa abaixo de 050. Positivo, passa a barra de altitude em TAP. Obrigado, gol 204. Estabilizado, azul 4060. Azul 4060, chama a tudo. Na frequência 118, deixa o mal ao chefe. 1895, ó. Lula 962, Salva 3, curva direita, estimação a 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado, boa. 2, Salvador, bom dia, azul 4060, estabilizado, LS. Azul 4060, 0, 2, 1, é o S que está livre. Aguarda.